BH-588. 760 kHz. AM. Rádio Uirapuru de Fortaleza. Ouça diariamente a Rádio Uirapuru AM 760 e receba uma palavra de fé, orações e mensagens à luz da Bíblia. Rádio Uirapuru AM 760 kHz. Uma palavra amiga com o Bispo Odivan. Buscai a Deus e vivei. Quando a pessoa busca a Deus, a pessoa tem vida. Quero convidar você para logo mais 18 horas a vigília do Espírito Santo. Obreiro, jovem, evangelista, membro de outra denominação, religião, que gosta de ouvir a palavra, louvor, adoração, daqui um pouco, 18 horas. Chegue cedo. É o domingo do resgate, você que se afastou, volte. Domingo do encontro com Deus, para que todos tenham um encontro com Deus. Vigília do Espírito Santo, logo mais, traga a rosa que você pegou e a garrafa com água para receber a água dos milagres. Tristão Gonçalves 613, no centro de Fortaleza, agora às 18 horas. Vou esperar por você. Você terá a sua vida abençoada, a melhor semana da sua vida. Sua vida, ela vai mudar. Como mudou a vida dessa pessoa que recebeu o Espírito Santo na vigília do Espírito Santo? Olha que bacana, ouça. Meu nome é Camila. Antes de eu receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa totalmente nervosa. Eu era rebelde. Eu cresci dentro de um lar destruído, porque dentro da minha casa havia muitas brigas. Meus pais brigavam muito, a minha mãe bebia. E aquilo me trazia uma grande revolta, porque eu não gostava daquilo, né? Eu comecei a ficar revoltada e eu comecei a sair à noite. Com 13 anos eu já frequentava os bailes, né, com as minhas amigas, né, entre aspas, para poder tirar aquele vazio que eu tinha no meu coração. Porque eu não aguentava ficar dentro da minha casa, que onde, a hora que eu chegava, sempre tinha uma discussão. O mesmo que aconteceu no casamento da minha mãe, começou a acontecer no meu casamento também. Era um casamento de brigas, meu esposo era muito ciumento, já estava assim, o ponto de se separar, não só pelo fato de nós brigarmos, mas também pelo lado financeiro. Meu esposo era empresário, ele começou a cair em decadência, então começou as brigas, a falta de dinheiro automaticamente traz um desconforto dentro do casamento. Então começou as discussões e eu tinha muita insônia, eu fumava demais, cheguei a fumar 2 maços de cigarro numa noite com insônia. Foi até aí que eu, através da televisão, eu fui convidada para participar da reunião do Espírito Santo. Hoje eu sou uma pessoa feliz, eu tenho uma família de verdade, a minha família é totalmente estruturada, eu tenho uma filha, ela é feliz, é uma criança de Deus, o meu esposo é um homem de Deus, ele me dá carinho, me dá atenção, né? Aquilo que eu achava que eu nunca ia ter felicidade no meu casamento, hoje eu posso dizer que o meu casamento é totalmente de paz, de felicidade. Tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo. Assim também acontecerá com você. Vamos aguardar para você logo mais, 18 horas, vigília do Espírito Santo. Até daqui um pouco, um abraço. Muitas pessoas dizem que amam a família, mas não têm forças para lutar por ela. Desistem do filho que está nas drogas, do marido infiel, da esposa ciumenta. Quantos até acreditam que não amam mais a família devido às brigas, os aborrecimentos, a falta de compreensão. Outros se sentem sufocados devido aos problemas financeiros ou fragilizados com as doenças. Você vai desistir da sua família? Junte-se a esta multidão que todos os domingos luta usando a fé em Deus em busca da felicidade familiar. Nessas reuniões, muitos restauram seus lares, conquistam a libertação, escrevem uma nova história. Participe neste domingo desta concentração extraordinária. 18 horas, Avenida Tristão Gonçalves, 613, Centro de Fortaleza, com estacionamento gratuito. ZYH 588. 760 kHz. AM, Rádio Uirapuru de Fortaleza. Aceitei ao meu Jesus. Minha vida hoje se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor. E hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também. Perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Sintonize o Uirapuru AM. A vida era uma derrota. Era só derrotada, era doente, era cheia de tristeza, de mágoa, de angústia, de solidão. Tinha tudo que não presta. estava na minha vida. Eu achava que era daquele jeito, que para mim não tinha jeito, assim, de eu ser feliz, de eu ser uma pessoa abençoada, feliz, ser sadia. Eu trabalhava no hospital e eu peguei um paciente muito pesado e deu um desgaste, trincou, parece, minha coluna. Um pouquinho, uma vértebra. Aí ele falou que eu fiz raio-x com o melhor especialista. Ele falou que não tinha jeito, não. Eu tomava uma injeção todos os dias. Eu tinha uma dor no meu corpo, da cabeça aos pés, que doía demais da conta. E eu fui no médico. O médico fez todos os exames. Não achou nada. A senhora não tem nada. Às vezes eu passava noite, às vezes acordada. Foi me libertando no dia a dia, assim. Como é que tá a vida da senhora? Ah, hoje tá abençoada, graças a Deus. Hoje eu tô sadia, saudável, não sinto mais tristeza, nem solidão. Não tem mais nenhuma dor no meu corpo, não tem mais nada daquilo lá dentro, não tem mais nada. Agora hoje eu tô curada, liberta, fortalecida no Espírito Santo, em Deus, que é Espírito Santo. Hoje eu tô bem, graças a Deus. O afastamento foi mais por causa dos problemas da minha família, meus irmãos nas drogas, perdidos, usando droga, roubando. Aí eu tô colocando isso pra mim, entendeu? Querendo só pra mim. E cabeça cheia, aí acabei me afastando da igreja. Nesse período que me afastei, eu cheguei a usar maconha, pra ver se esquecia mais os problemas, e só fez piorar. E hoje você tá aqui com qual objetivo? De mudança, quero pegar firme com Deus, ganhar alma, e buscar o Espírito Santo. Eu tô aqui também pelos meus irmãos, pra ajudar a minha família. Eu cheguei aqui na igreja, a situação muito difícil, né, na vida espiritual, né, juntamente com meu filho. Eu achava que ele era que precisava, mas na verdade eu também precisava de libertação. Eu ouvia russo, ouvia voz, pesadelos, não se dormia direito, a sensação de estar sendo observada. Era o mal, era de paro. Divido a ligações da minha família com o ocultismo. Eu também passei 18 anos nessas práticas e cheguei aqui na Universal assim. E foi realmente, eu busquei de todo jeito. E aqui foi a última porta onde Jesus fez o impossível por mim, foi aqui na Universal. Hoje eu estou bem, graças a Deus. Temos paz em casa, porque não tinha. Meu filho era muito assim, rebelde, muito difícil comigo. E eu glorifico a Deus o que ele tem feito por mim, aqui na Universal. Antes desse meu segundo casamento, eu não tive experiência na vida sentimental. Apesar de conhecer Jesus, conhecer a palavra, ter o ensinamento na igreja que a gente tinha, só que a gente nunca botava em prática. Em primeiro lugar, não tinha casamento. A gente vivia como sociedade mesmo. É pai do meu filho, eu queria uma casa, eu queria alguém. E esse alguém que é pai do meu filho, hoje é um grande amigo pra mim, como sempre foi. Não como uma vida sentimental normal, casal normal, entendeu? Então por 16 anos, eu me enganando. Depois que eu conheci ele, depois que eu me separei, depois de 8 anos, conheci ele e fui fazer o tratamento, né, na vida sentimental. Hoje eu posso dizer, né, eu tenho um casamento. Eu sei o que é um casamento, com os ensinos, com as palestras, com tudo que vem somando na igreja para nos ajudar familiarmente, principalmente sentimental. Eu tenho aprendido muito, eu tenho mudado muito. A nossa história é até um pouco parecida, né? Que a gente vem de relacionamentos que não deram certo, infelizmente. Mas o meu primeiro relacionamento foi com 17 anos, com 18 anos eu fui pai. E na época eu bebia, eu usava droga, eu era muito desmantelado, a tal ponto que a minha primeira sogra, né, a família, né, não suportando a vida que eu levava, né, comprou a passagem e mandou a minha mulher, na época, que ela tinha 19 anos, para São Paulo. Eu não conseguia me apegar a mulher nenhuma. Eu mesmo deixava, eu começava um relacionamento e deixava. E nessa brincadeira foram quase 25 anos sem dar certo com ninguém. Virei alcoólatra, virei mendigo, morei 3 anos no meio da rua. Quando eu fui onde eu acordei, daí pedi força a Deus, né? Senhor, agora eu quero uma esposa, não quero mais aventura não. Deus colocou ela no meu caminho, né? A gente começou a frequentar essas reuniões, principalmente essa de domingo. E até hoje, né? Mesmo com muita dificuldade, com muitas lutas que todo casal enfrenta, né? Até hoje a gente vem. Em outubro agora nós vamos fazer 6 anos de casamento, né, amor? É. Né? E apesar das dificuldades, a gente pode se dizer que é um casal feliz. antes de eu chegar na Igreja Universal, era uma pessoa sem rumo, sem destino, sabe, não tinha noção da vida. Eu era assim, me tornei um viciado, passei a beber álcool, a tomar álcool, a usar droga, fumava muita maconha, né, me drogava com comprimido também, usava esse tipo de droga, desempregado, né, e sem perspectiva nenhuma de vida, né, era um homem que, apesar de estar casado, de ter uma esposa, né, muito bacana, mas a minha vida sempre foi derrotada. Quando eu cheguei aqui na Igreja Universal, né, que eu comecei a trabalhar, a lutar, né, nas reuniões, para me libertar das coisas que viviam me oprimindo. E aí, frequentando a igreja, e comecei a ouvir falar do Espírito Santo, né, que existia o Espírito Santo, que até então não era do meu conhecimento. Então comecei a buscar, comecei a lutar e recebi o Espírito Santo. E foi uma coisa maravilhosa, houve uma mudança interna dentro de mim. Eu passei a ter paz, eu passei a ter condição, discernimento das coisas para me lutar, para que a minha família viesse também buscar, vir para a igreja. E hoje a minha família, a minha casa, o meu lar é uma coisa que eu sou muito grato a Deus, ao Espírito Santo, porque Ele me proporcionou isso. Estão convidados a viver essa extraordinária experiência e alcançar uma mudança radical, como conta a Elaine. Minha adolescência, né, no começo parecia até tranquila, mas quando eu fui tendo uma idade de 14 para 15 anos, eu comecei a ter envolvimento com rapazes, né, esperava algo a mais, e acabou que um desses, eu tive uma decepção muito grande, ele me traiu, e foi nesse momento que eu fiquei depressiva, muito triste. Minha mãe já fazia parte da Universal, ela lutou, fez propósito por mim, foi quando eu fui à igreja, e lá eu descobri o que há de mais maravilhoso, né, para uma pessoa, que foi o verdadeiro Deus, que foi a alegria verdadeira, a paz, né, tudo que eu não tinha no mundo, tudo que eu procurava lá no mundo, eu encontrei quando eu fui à Universal e conheci esse verdadeiro Deus. Essa verdadeira alegria, essa paz, tudo que eu necessitava aconteceu quando eu recebi o Espírito Santo. E foi naquele momento que eu vi que eu não precisava de mais ninguém, que eu precisava somente dele. E foi um momento que com palavras não dá para explicar, mas foi um momento que tudo mudou na minha vida. E a partir dali, tudo se fez novo. E somente ele é que pode dar essa felicidade total e completa. Concentração de fé e milagre, domingo às 9h30 da manhã, na Universal do Centro de Fortaleza, Avenida São Gonçalves, 613. Olha pra mim, suas vestes tocarei. pessoas dizem que amam a família, mas não têm forças para lutar por ela. Desistem do filho que está nas drogas, do marido infiel, da esposa ciumenta. Quantos até acreditam que não amam mais a família devido às brigas, os aborrecimentos, a falta de compreensão? Outros se sentem sufocados devido aos problemas financeiros ou fragilizados com as doenças. Você vai desistir da sua família? Junte-se a esta multidão que todos os domingos luta usando a fé em Deus em busca da felicidade familiar. Nessas reuniões, muitos restauram seus lares, conquistam a libertação, escrevem uma nova história. Participe neste domingo desta concentração extraordinária. 18 horas, Avenida Tristão Gonçalves, 613, Centro de Fortaleza, com estacionamento gratuito. Uma vida transformada só é possível quando se recebe o Espírito Santo. Eu tive uma juventude muito conturbada, devido a muitos problemas familiares, sentimentais. Eu comecei a sofrer com depressão. Minha vida não tinha sentido. Tudo que eu fazia dava errado, né? E eu comecei a ficar sozinha, né? Minha família não me compreendia, tinha muito problema familiar. Saía para as noitadas, para balada, bebia, me envolvia com pessoas que não me davam valor. Então eu comecei a me envolver, a seguir por um caminho errado, procurando me libertar daquele vazio, aquela angústia. Aí eu chegava em casa e era pior, porque eu deitava na minha cama, aí era pior, porque ali eu chorava e percebia que nada daquilo estava adiantando. Então comecei a ficar totalmente perdida, buscar em vários lugares uma cura para aquilo que eu sentia e não conseguia. O sofrimento era tanto que eu cheguei ao ponto de tentar o suicídio, né? Eu ingeri vários remédios, dei trabalho para minha família, e quanto mais eu procurava saída, pior ficava. Eu comecei a ficar louca, saía sem rumo, não falava com ninguém onde eu estava. E aí então foi o dia que eu conheci o Cenáculo da Fé, através de uma pessoa, né, que insistiu. Hoje eu não me esqueço dessa pessoa, porque foi usada para me ajudar realmente. Eu cheguei no Cenáculo da Fé, vi aquele povo, eu fiquei assim um pouco até espantada, porque eu nunca tinha entrado num lugar como aquele, cheio de pessoas. Eu comecei a buscar, me abrir o coração, falar o que eu estava sentindo, e de repente eu senti, assim, fiquei emocionada, porque é um momento assim que a gente nunca esquece, né? Eu senti uma alegria muito grande no coração, eu consegui, sabe, sentir um amor que eu nunca tinha conhecido. Um amor que eu busquei na bebida, busquei em vários tipos de lugares, e ali, naquele lugar, eu encontrei esse amor, encontrei a paz que eu estava buscando, encontrei minha família. Depois eu comecei a mudar tanto que minha mãe, ela falava, ela ficava feliz, falava para as pessoas que ela conhecia: poxa, ela mudou. Depois que ela foi para esse lugar, ela mudou, ela é outra pessoa. E aquilo me deixava muito feliz, porque as pessoas estavam vendo a mudança em mim, né? Que eu comecei a me tornar outra pessoa, uma pessoa calma, não precisava sair, não precisava beber mais, né? Eu vivia feliz, tinha expectativa de vida, minha vida começou a mudar em todos os sentidos. Isso era uma coisa assim que sabe, que eu jamais pensei que fosse acontecer na minha vida. Uma mudança interior, uma alegria, vontade de viver. Tudo que eu fazia começou a dar certo, começou a fluir. Hoje eu sou casada, sou feliz, né? E hoje eu sou uma pessoa melhor, porque o Espírito Santo me fez ser o que eu sou hoje. Irapuru AM. Ah. 760 kHz. A sintonia do seu dial. Todos os domingos, uma multidão participa da concentração de fé e milagres. Uma reunião completa para quem deseja a transformação da família. Todos os domingos nós estamos aqui. Eu acredito que isso aí é fundamental na família, um bom relacionamento. Eu acho que é o princípio de tudo, né? Para que você possa alcançar as demais coisas, né? Você ter um relacionamento bem firmado na palavra, conhecendo sempre a palavra de Deus. E isso traz ao casal, à família, uma paz, uma alegria, um amor realmente verdadeiro, né? Que é o que nós realmente temos aqui na Igreja Universal todos os domingos. Nós ouvimos a palavra e saímos daqui na certeza de que as coisas vão ficar cada dia melhor. Eu fico muito feliz quando... O domingo é pra mim, de sábado pra domingo eu não consigo dormir direito, né? Assim, é naquela expectativa de estar aqui cedo, no domingo. Pra mim é uma experiência maravilhosa. Uma oportunidade para renovar, aprender e mudar. Até a minha vida mesmo mudou. Porque foi assim... conhecimento, né, da palavra. Então, todos da minha família eram católicos. E aí a gente aprendeu. Quando eu ouvi a primeira vez, aí meu esposo veio, minhas filhas veio, hoje eu tenho filha casada. Graças a Deus, tudo dá certo. Depois que eu comecei a participar da reunião, né, que vim, me entreguei para Jesus, na verdade, né? Porque se você não vir, é uma luta. A luta é tremenda. Uma reunião que traz uma verdadeira experiência com Deus. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Como a corça que suspira. Para fortalecer o amor, cuidar da família. Eu abençoo as famílias da Igreja Universal do Reino de Deus do Estado do Ceará. Não só as famílias que estão aqui, mas todas as famílias do Estado do Ceará. Eu abençoo as famílias que estão aqui na igreja. Fale com Deus. Eu abençoo essa família, essa família, essa mãe, esse pai, os filhos. Eu abençoo essa pessoa que está aqui sozinha, mas com a foto da família, a roupa. Eu abençoo essa esposa que está aqui com a foto do marido. Dá sabedoria para ela ganhar o marido para o Senhor, meu Pai. Esse marido que está sozinho, dá sabedoria para ele ganhar a esposa para o Senhor. Meu Deus, essa mãe, esse pai que tem a foto dos filhos, dá sabedoria para eles ganharem os filhos para o Senhor. Esse filho, essa filha que está sozinho, dá sabedoria para eles ganharem os pais. Abençoa todas as famílias, todos os casais, cada pessoa que aqui se encontra, meu Pai. Quem participa sai renovado. A gente sai renovado, avivado. Assim, a gente chega meio que triste, meio que desanimado. A gente recebe um ânimo. Claro, não é uma força física, é uma força espiritual de Deus, né? Claro. A gente sai avivado, conseguir uma nova pessoa para enfrentar uma semana cheia da presença de Deus. E se você também busca essa tranquilidade espiritual e familiar, você é o nosso convidado para participar da concentração de fé e milagres. É às 7 da manhã, às 18 horas e especialmente às 9h30, na Universal do Centro de Fortaleza, Avenida Tristão Gonçalves, 613. AM, Rádio Uirapuru de Fortaleza.